deixa, ele tem que despedir. Se não mais encontrarmos na terra, nos encontraremos no celeste porvir. Vai com Deus, esta chamada tu não podes rejeitar, pois muitas almas te esperam ali chorando. Vai com chamada tu não podes rejeitar, pois muitas almas te espera ali chorando. Vai com Deus a mensagem levar. Muitas obras tu realizaste durante o tempo que por aqui passou. Muitas almas tu ganhastes para Cristo, muitos problemas também enfrentou. A sua vida pertence a Deus e por isso ele te mandou. Ali também tu irás fazer o mesmo, porque tu és obreiro de valor. Vai com Deus, esta chamada tu podes rejeitar, pois muitas almas te esperam ali chorando. Vai com Deus a mensagem levar. Vai com Deus, esta chamada tu não podes rejeitar, pois muitas almas te esperam ali chorando. Chamada tu não podes rejeitar, pois muitas almas te espera ali chorando. Vai com Deus a mensagem levar. Vai com Deus, esta chamada tu não podes rejeitar, pois muitas almas te espera ali chorando.